Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália aqui na Rádio Interweb. Hoje é terça-feira, estamos no dia 24 de maio de 2011 e entra início mais uma edição deste espaço radiofónico, o Musicália, que contemplará hoje o nome da música sérvia. Ora, estamos vindo a trazer músicas cantadas em várias línguas. Aliás, assim acontece todas as terças-feiras às 20h30 aqui no Musicália. Ora, na edição de hoje vamos trazer aqui uma música... vamos trazer aqui um cantor que foi um marco na música sérvia. Vamos trazer-lhe nesta edição Danka i Sangnuzivota. Ele nasceu ainda na década de 60, ou seja, no tempo ainda da Jugoslávia. Aliás, eu até creio que ele terá até nascido antes, ainda na década de 50. Estou a falar de Tomas Dravkovic, um cantor que fez muito sucesso nas décadas de 70 e 80, portanto, na Sérvia, em toda a Jugoslávia, no fundo, mas que nasceu numa cidade que pertence a... numa cidade que pertence agora à atual Sérvia. Vamos aqui ouvir então estes dois temas, Danka e Sangnuzivota, músicas de Tomas Dravkovic. Não consegui recolher sobre ele muita informação, só lhe posso dizer que tem uma voz muito bonita, que tinha um jeito de cantar lindíssimo e cantava assim em jugoslavo. Ora, vamos depois ouvir então a voz deste cantor, Tomas Dravkovic, cantando em jugoslavo, sérvio, como agora se chama. A música então, a primeira chama-se Danka. Da ti kažem koliko te volim, Danka. Kad si ti život moj, ja moram da pijem, da ublažim bol. O, kako je tužan ovaj život. Ispijam čaše bez prestanka i šapućem Danka, Danka, volim te. Thank you. dano života. Ali ti mi dušu uzej, prokleti žensko, bez zbog tebe nema mira, u snovima ni na javi. Kako da te muko moja, kako da te tugo moja, kako da te srce moje, da bi zaboravi. Kako da te muko moja, kako da te tuđo moja, kako da te srce moje, za trenutak da zaboravim. Vamos trazendo sempre ao musical e a semana após semana nomes que vão fazendo diferença na música. Músicas que vão fazendo diferença noutros países e noutras línguas que nós estamos habituados a ouvir. Por exemplo, em inglês ou português, que são línguas que estamos bastante habituados a ouvir, mas essas não. Já vimos aqui música proveniente da Rússia, da Hungria, também já vimos música proveniente do Japão, hoje é da Sérvia. Vamos ficar, depois de Sangue nos Ivotá, com Vazmus Metla Ranicita. E para fechar esta segunda seleção musical, Simis Ivotá. Mais uma música de Tomas Drovkovic, que vai então poder escutar daqui a pouco. Antes, como disse, Vazmus Metla Ranicita, a partir de agora. znam da volim i da ljubim, ja znam da pevam i da snevam, jer ti i ja dva smo sveta različita. Znam to srce koje boli, ja znam za dušu koja pati, jer ti i ja dva smo sveta različita. Jer ti i ja, ko to zna, ko to zna. Znam da sve što brzo dođe, ja znam da sve i brzo prođe, jer ti i ja, dva smo sveta različita. Jer ti i ja, ko to zna, ko to zna. svake noći, ona je tu u srcu mom. Sa njom je majko skoro svake noći, ona je tu u srcu mom. Noćas mi srce pati, noćas me duša boli, teško je kad se voli, kad postaneš sam. Noćas mi srce pati, noćas me duša boli, teško je kad se voli, kad postaneš davno došla, uzalud čekam, uzalud se nada. O majko moja, koliko je volim, ona je tu u srcu mom. O majko moja, koliko je volim, ona je tu u srcu mom. Noćas me duša boli, teško je kad se voli, kad postaneš sam. Noćas mi srce pati, noćas me duša boli, teško je kad se voli, kad ostaneš sam, kad ostaneš sam, kad ostaneš sam. Estou de volta para as despedidas desta edição. Há pouco disse-lhe Rani Si, que não era, era Raslicita, assim está correto. Vamos fechar com Svirajte mi tio. Svirajte mi tio é como se chama esta música de Tomas Dravkovic. É com ele que vamos fechar a edição de hoje do Musicália. Foi com ele que abrimos, foi ele que dedicamos os cerca de 30 minutos do nosso programa. Amanhã vamos falar sobre mais um nome da música à escala mundial. Ainda não está decidido qual é que será o nome, mas pronto, fica já aqui a informação. Amanhã, a partir das 8h30 da noite, mais um nome em destaque no Musicália. Fique bem, boa noite. Já a seguir, JMR, José Manuel Rosteiro. Boa noite, até amanhã. Svirajte mi vi, tiho, tiho. Svirajte mi vi, tiho, tiho. Tiho, tiho. Svirajte mi vi, nema me. Svirajte mi vi, nema nje. Nema nje, nema nje. Pustite me, pustite me, da volim svoju bol. Pustite me, pustite me. vreme da volim svoju bol. Prijatelji sad, tiho, tiho. Prijatelji sad, tiho, tiše. Tiho, tiho, svirajte mi vino na nje. Dajte mi vi, nema nje, nema nje, nema nje. Pustite me, pustite me, da bolim svoju bol. Pustite me, pustite me, da bolim svoju bol.